Hoje eu vim aqui pra te encontrar. Eu preciso tanto te escutar, te dizer também que te amo sim e me sinto muito só. Tudo que eu desejo é confessar. Eu me iludi, quase me esqueci. Como é enganoso o coração. Me deixei levar, mas me arrependi, e por isso estou aqui.